quero conquistar o mundo. Carrego ideias na mente, munido, recarrego o pente. Minhas balas são as palavras, cada rap é um diferente. Namoros, empregos ou faculdade, abro mão de ambas as partes. Puro freestyle, escrita é minha arte. É isso que me motiva, mesmo no momento de necessidade. É intangível, inimaginável, inigualável, incompreensível, complicado. Mas sei que vários vão querer julgar a conduta que eu adotei. Essa é minha vida, eu vou levar. Mas deixo aqui o que eu registrei. E compartilhando essa ideia, a música é fiel de todas elas. Intensamente saca, tamo junto. Leal e Saia quer dominar mais. Muitos vão julgar, poucos apoiar. Vou continuar e perseverar, porque eu quero conquistar o mundo. Muitos vão julgar, poucos apoiar. Continuar e perseverar, porque eu quero conquistar o mundo. Foi você que me tirou da depressão, foi o meu colchão. Quando me viu caído no chão, sem espaço pra emoção ou razão absoluta. Meu silêncio é a resposta pros filha da puta. Mantenho minha conduta, minha luta é justa. Eu sei que minha vitória vai chegar de forma oculta. Os bicos se perguntam, vaidade se camuflam. Eu sei que é de verdade, que os falsos aqui não duram. Egos inflamaram, reis e ratos triunfaram. Eu penso e ajo, eles nunca pensaram. Me perco e te acho, nunca te decifraram. Dou a volta por cima porque me subestimaram. O rap é meu divã, me inspira em Djavan. No samba Adoniram, música é um talismã que Deus nos consagrou. Na rua, sem igual no show, um salve pra quem gostou. Admiro o admirador, que o bom aluno de hoje é o professor de amanhã. Sigo na paz de um pastor e meio ao Vietnã. Cada rima é um louvor, sou fã do fã, sou funk, let's go, back, B.I.G. de La Soul. O rap me ensinou que a escola não ensina. O ensino limitado forma aluno pra quadrilha. Como cobrar de nós sem estrutura na família? Com rap só ganhei, passando lição de vida. É mais que apertar rec, é ritmo e poesia. Bem mais que só a track, é a voz da periferia. Não é só falar de back, viver de patifaria. É o rap que transcende minha alma noite e dia. Muitos vão julgar, poucos apoiar. Vou continuar e perseverar, porque eu quero conquistar o mundo. Muitos vão julgar, poucos apoiar. Vou continuar e perseverar, porque eu quero conquistar o mundo.